Boa noite, obrigado. Bom, eu já estava nervoso, agora fico muito mais nervoso, porque ao contrário do meu querido amigo Carlos Daniel, eu sou um péssimo improvisador, por isso trouxe o meu texto escrito. E eu tenho a respeito dos que sabem improvisar, dos que sabem conversar com tudo arrumado, tudo no sítio, uma inveja que não é sequer um pecado nem venial, é mesmo uma fraternidade que depenica do outro aquilo que lhe faz falta para ser plena. Queria dizer que sou um bicho do mato, às vezes extrovertido. Quando fico à vontade, sei onde pôr as mãos e às vezes até consigo usar bem os talheres. Mas até chegar a esse ponto, se estou fora do estúdio, que é a minha fortaleza, tenho de me coçar um pouco. Antes de ler o texto que escrevi, a minha maneira de improvisar, a minha maneira de estar sempre no estúdio, quero pegar numa deixa do Carlos Daniel, que é muito mais do que um grande improvisador. É um homem inteligente, brilhante, que pensa em voz alta muito bem, por isso é um grande improvisador, um grande narrador, um grande contador daquilo que vê, e ver é muito mais do que olhar. Queria pegar numa deixa dele para dizer que a rádio, sim, mostra mais, talvez, do que a televisão, sem entrarmos agora em guerra de capelinhas, porque a televisão, de tanto querer que vejamos, de tanto nos querer mostrar, nos quase cega. É como se dissesse, vê, como se nos obrigasse a ver, nos metesse tudo pelos olhos dentro, e cegamos de ver tanto. A rádio ajuda-nos a tatear no escuro, nesse sentido é a irmã do cinema, tem aliás um campo de profundidade muito semelhante, e não nos sentimos tão perdidos do mundo quando estamos na rádio. Quando estamos na rádio, eu digo, não tanto quando ouvimos a rádio, quando estamos na rádio. Porque hoje ouve-se a rádio de uma forma muito veloz, quase sempre no carro, e eu já começo a ler. Mas, no tempo em que as rádios falavam, sem tanta concorrência, presumimos estar lá dentro. Eu gosto muito de futebol e gosto dos grandes contadores de futebol. Tenho muitas saudades dos relatos do Carlos Daniel, porque ele não faz de mim pateta quando me conta um jogo, não me fornece Wikipédias, aquilo para me distrair do essencial, que é a poesia, a inteligência em movimento, como dizia o Artur Jorge. Era o Artur Jorge que dizia, não é? Que estou a ler isso. Aquilo que me leva através do futebol à rádio é ainda a ressonância antiga dos relatos do Artur Agostinho, que hoje homenageamos com o nosso silêncio, o sentido. Eu era muito miúdo, estava numa cidade mágica que hoje, quando aqui cheguei, me foi evocada por um velho companheiro de infância. A cidade chama-se Benguela, fica no sul do mundo, uma cidade plana, geométrica, amável, cheia de acácias. Enfim, a acácia é uma árvore parasitária, mas em Benguela nem as árvores parasitárias estragam a arrumação harmoniosa que as cidades podem ter. Uma cidade onde há um animal que não há em nenhuma outra parte do mundo, um animal estranho, chamado Martrindinde, sobre o qual um grande poeta já falecido fez um poema notável. O poeta chama-se Ernesto Lara Filho. Mas nesse tempo em que éramos meninos, deitávamos na cama dos nossos pais, fechávamos os olhos e o Eusébio ajudava-nos a ganhar à Coreia e o Artur Agostinho levava-nos nessa viagem e íamos de olhos fechados dentro da rádio. Por isso é que eu há pouco dizia que a rádio nos mostra essa profundidade de campo pondo-nos dentro dela. Não somos tanto ouvintes, no sentido em que estamos fora, apenas receptores, mas fazemos parte daquela atmosfera mágica. É preciso que fechemos os olhos. E podemos ver fechando os olhos. É com alegria que me associo à celebração dos 25 anos da Rádio Boa Nova, e na pessoa de dois dos seus grandes dinamizadores, o diretor Albino José e o meu muito estimado amigo Vítor Neves. Saúdo todos quantos dão diariamente à manivela deste sonho, mantendo a antena acesa nesta terra onde passei muitas vezes a caminho de outros lugares e onde hoje, pela primeira vez, me detenho à mesa da conversa e do afeto. E nessa feliz circunstância, permitam-me também que envolva num abraço especial a memória de um amigo saudoso, o desaparecido autarca, historiador, grande cidadão e amante da vida, César de Oliveira, que várias vezes me desafiou para que aqui viesse sem que eu tenha podido corresponder a esse desafio. É também com enorme alegria que partilho a mesa e os argumentos com o meu camarada e amigo Carlos Daniel, a quem muito estimo, como grande jornalista, que o foi da rádio e bom, antes de o ser bom e grande na televisão, e porque é pessoa de bem, homem de olhar limpo, cujo pensamento brilha quando fala em voz alta, e com quem tenho muito orgulho em emparceirar esta noite. Pedem-me que fale da paixão da rádio, ontem, hoje e amanhã. Sou muito capaz de me meter, contudo, por um outro atalho, ou por mais do que um, e assim me perder desse desidrato. Ou talvez prefira fingir que falo de outras coisas, aparentemente escapando a esse slogan fundador da TSF, a paixão da rádio. É que muitas vezes repetimos as palavras como uma ladainha, uma espécie de reza contra o medo, uma senha secreta, um amuleto. Mas acontece que, como avisou a Sofia, mil vezes repetidas as palavras se transformam em baba. E afinal, é ainda a paixão que nos move? É ainda, pergunto, o indizível feitiço? É isso que nos faz saltar da cama antes do nascer do dia? E assim formulo precisamente a pergunta, pois é essa hora é que salto da cama e corro para a rádio. É ainda a paixão que me faz saltar da cama? 40 anos passados, 40 surpresas, 40 perguntas sem resposta, 40 respostas envenenadas, 40 mentiras, 40 formatos, 40 targets, 40 estudos de audiência, 40 medos, 40 salários. E faço a pergunta a cada um de vós, meus amigos da Rádio Nova, sabendo que a emissão matinal da Rádio Boa Nova tem justamente como mote este desafio, salta da cama. Ainda que isso aconteça entre as 8 e as 9, no vosso caso, talvez porque não tenham os seus ouvintes a necessidade de tanto madrugar como os tristes periféricos das grandes cidades. Ao que vamos cada manhã? Temos um ofício que nos permite ainda uma roleta russa feliz. Um repórter, um jornalista, um animador da rádio. Assim a sua janela esteja aberta ao mundo, ao fim do mundo e ao fim da rua, raramente sabe ao que vai. Isso é verdade também numa rádio local. O Universal, como lembrava outorga, não é mais do que o local sem as paredes. Pode, pois, o jornalista ser apanhado por um terremoto, por uma revolução, pelo aumento do preço do pão. É a sua côdea, prodigiosa mas dura de roer, tanto mais prodigiosa quanto mais dura de roer. Lembro-me muitas vezes de um artigo do colombiano Javier Restrepo, jornalismo mais necessário que o pão. Restrepo conta o caso de Zlatko Dizarabic, um jornalista bósnio. Ele soube que o seu jornal era mais necessário que o pão no dia em que os soldados o incendiaram. O seu era o único jornal que se publicava em Sarajevo e, apesar da destruição total das instalações e dos equipamentos, o jornal circulou no dia a seguir ao incêndio e todos os seus exemplares se venderam ao dobro do preço. A edição esgotou-se nas mãos de muitos leitores que apenas tinham dinheiro para comprar pão. Restrepo conta que perguntou a Dizdarevic: como se explica que um jornal possa chegar a ser mais necessário que o pão? E ele respondeu: porque nas crises podemos viver sem pão, mas não sem esperança. De novo me lembro desta história. No preciso momento em que estamos mergulhados numa crise, dizem que profunda, não creio que se vendam mais jornais, refiro-me aos mais necessários, como pão para a boca. Talvez as rádios e as televisões captem mais atenções nos picos de ansiedade coletiva, mas as palavras que tiramos do forno são ainda mais necessárias que o pão. Assim as sentem os que as escutam. Assim cuidamos que levedem. Assim damos com elas a boa nova. Há 40 anos eu dizia tremulamente à janela de uma rádio local no sul do mundo palavras para incendiar a cidade, palavras maiores que a minha voz, explosões que me saltavam da boca. Muitas vezes encontrava numa pequena praça da cidade o poeta Carlos Gouveia, o Goya, no seu fato de linho impecável, pedalando a sua bicicleta, parecendo olhar sempre acima da própria cabeça, com a distração que é afinal a maneira de estar atento a outras coisas. Quando nos encontrávamos, quase todos os dias, o poeta Goya, meu amigo, parava a bicicleta e, sem se desmontar do selim, um pé apenas no chão, tirava do bolso do casaco de linho uma folha de papel e lia-me o poema que tinha acabado de fazer, como se me desse pão acabado de tirar do forno. Sempre que penso na rádio onde se iniciou um enamoramento a que chamei muitas vezes paixão, ainda chamo às vezes, estado febril, enleio, conhecimento da clareira do bosque, encantamento. Sempre que penso nessa primeira rádio onde me perdi como Alice, lembro-me do Goya tirando do bolso o seu pão acabado de sair do forno. Mas os dias futuros, os dias da rádio, confrontaram-me muitas vezes com a emergência do pão de forma, o pão formatado. E contudo, em todas as rádios onde me fechei no estúdio para uma liturgia que é o meu modo agnóstico de estar perto de Deus, e aproveito para notar a circunstância feliz de ter esta rádio Boa Nova, os seus emissores no Senhor das Almas, em todas as rádios onde ajudei a celebrar a palavra, na mais pirata e na mais institucional, pude sentir esse frémito, essa proximidade inebriante da alegria sem preço. Em todas celebrei até cair literalmente de sono no estúdio. Em todas senti que as palavras, as notícias, as histórias podem sacudir a mudorra dos dias, mas também podem vacilar, sentar-se amestradas sobre o próprio rabo, dar a beber o veneno letal. Chamo-me às vezes, numa delicadeza que me deixa sempre constrangido, poeta da rádio, ora eu que apenas trato de levar manhã cedo, na rádio, a palavra ao forno, desejando que ela possa saber a pão. Creio que a palavra, deixem-me dizer, a poesia, que a notícia pode ser também. A única coisa que a poesia faz, como explicou o grande poeta Ferreira Goulart, é comover. A poesia, disse ele, e eu abuso e digo a palavra poesia, não cura dor de dentes, não resolve problema económico, não desintegra o átomo, não serve para nada. A única coisa que ela faz é comover. É uma mentira que nos comove. Esse é, ao fim de 40 anos de paixão e de muitas recaídas, o problema que me interessa. Como saber o que é verdade e o que é mentira? A minha nem sempre ingênua, mas persistente indagação do mundo, batida a toque de caixa de uma descuidada disponibilidade para a surpresa, e em abono da verdade para o esplendor que Corneille atribui à mentira quando iluminada pela inteligência, não me dotou da capacidade de evitar as armadilhas, pelo menos todas. Aliás, pobre catador de paradoxos e desconcertos, faço minha a confissão de Cazuza, o cantor, que tinha a franqueza das crianças. Ele dizia: os mentirosos sinceros interessam-me muito. Mas muitas vezes me pergunto se sou ou alguma vez fui jornalista, no sentido em que isso se confunde com o estranho desígnio de dar claridade ao mundo com uma linguagem codificada e tantas vezes opaca. Quero dizer, há anos que não me ocupo de reportagem política, não corro atrás da pólvora seca das campanhas, não jogo o bridge das entrevistas de fundo, não desminto desmentidos, mas uma vez por outra continuo a ensaiar perguntas contaminadas no ricochete da oficiosa verdade que interpelam. E assim puxo esta ponta do que ainda não é propriamente uma meada para uma frase de Miyakoto que sobrevive à erosão dos livros de estilo, dos códigos de conduta, dos azimutes éticos e deontológicos da classe. A verdade, diz o Miyakoto, é filha mulata de uma pergunta mentirosa. E isto municia o nosso velho ofício com uma evidência perdida. É ainda na pergunta que tudo se joga. Se a verdade está fechada a 7 chaves e um disco rígido, essas 7 chaves talvez sejam os 7 fôlegos da mentira que a desatinam, que a confrontam, que a desmascaram. Mas por detrás dos reposteiros, dos aquários dos estúdios, em horário nobre, as vozes de comando insistem na claridade que cega. Dizem, a nossa posição é clara a esse respeito. E lançam o arpão da frase redonda e esquiva. Dizem, ainda bem que me faz essa pergunta, num flic-flac silencioso para ganhar tempo e reciclar a resposta. Enquanto a pergunta perde os seus porquês, se é que lá estavam, se é que era a pergunta. Lembro-me, havia há muito tempo, assim designada, lembras-te, Carlos Daniel, pergunta TSF. Era uma pergunta trabalhada em grupo, preparada na redação, e o repórter erguia com ela o microfone como se erguesse uma flâmula, atacando pelo flanco inesperado. Esticavas o teu microfone e ele levava a tua pergunta. Agora, quantas vezes não levas senão o teu microfone silencioso, silenciado, extensão de um dedo fechado no punho, desarmado, um dedo que não aponta, que é feio. Ora, se eu desisti da arte da pergunta, se eu deixei de perguntar, perdi os porquês. E a minha pergunta permite que seja a verdade, a mentir. Com quantos dentes tem? Com quantos alçapões? Com muita frequência, em momentos solenes, os políticos juram dizer sempre a verdade aos portugueses. Com o devido respeito, lembro que Corneille avisava, o mentiroso é sempre pródigo em juramentos. A dobra do discurso que promete dizer sempre a verdade é tantas vezes a fala oca ensaiada para a conversa pública, sibilinamente insinuando que a verdade, a proclamada verdade, não pode cair na rua ou na TV, que é a rua lá de casa. Pois como agora, muitas vezes, dizem na TV, referindo-se aos telespectadores, agora, para os que estão lá em casa, sendo que esses, assim citados, numa vaga terceira pessoa, estão ali, na terra de ninguém, que é esse cá e lá, ou nem esse cá, nem esse lá. Já o lá em casa da rádio é cada vez mais a rua, o carro, o sinal intermitente. Por isso, o pão é cada vez mais de forma, mais fatiado. É um facto. Ou um fato, como agora se escreve. Um facto à medida. Ora, muitos jornalistas se creem possuidores da verdade dos factos ou da senha que lhe dá acesso. A verdade, em política, como no jornalismo, ergue a sua trincheira nos factos. Os factos são sagrados, dizem os manuais. Mas a casa mediática tem muitas assoalhadas em condomínio fechado. Ana Arendt dizia que a mentira é já um absoluto e que a política é o lugar privilegiado da mentira. Nesse jogo, pergunto qual é o nosso lugar privilegiado. Numa campanha eleitoral no Brasil, há uma meia dúzia de anos, foi quando ganhou o Lula, respondendo à acusação de que se preparava para extinguir grande parte das empresas públicas, o então governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, que não é flor que se cheire, muito pelo contrário, usou a lâmina afiada da ironia para garantir que só extinguiria uma, a mentira ao Brás. Ainda que essa fosse a sua intenção verdadeira, ele não soube dizê-lo com o poder de sedução dos grandes mentirosos. Consumada a derrota dele, li alguns que Alckmin se fechou a ler o sermão da 60ª do padre António Vieira, boa escolha. Ora, o sermão da 60ª trata de valores morais e éticos, mas também da eloquência e dos sermões e dos segredos da oratória. Talvez na próxima campanha ele espalhe mentiras com outro perfume e poderíamos vasculhar a formidável máquina de mentiras que produziu os factos e as provas para a invasão do Iraque e poderíamos concluir o nariz de Pinóquio já deu muitas vezes a volta à Terra. Guardo há vários anos um artigo de Tomás Eloy Martínez no New York Times. Uma peça imprescindível para uma história da mentira. Ele conta, por exemplo, um caso de espantar como Janet Cook, prémio Pulitzer, que em 1980 inventou, dos pés à cabeça, a história de um menino de 8 anos que se injetava de heroína com o consentimento da mãe. Hoje cresce nas redações um outro fenómeno, a meio caminho. Jornalistas concebem e realizam as suas reportagens de modo a que elas cumpram os parâmetros que permitam arrebatar um dos muitos prémios a concurso. Sei de vários casos. O que motiva a reportagem é a resposta aos quesitos de um prémio. Há caçadores de prémios profissionais. Concorrem com as suas reportagens cheias de sangue, suor e lágrimas. Levaram o microfone até à mais desamparada condição humana, registaram o atentado ao ambiente, aos direitos humanos. O O que levaram à antena é um trabalho que cumpre as regras, mas se a motivação de partida foi a maquia e o prestígio de um prémio, que paixão conduziu o repórter. Recomendo-vos a leitura de um livro editado há quase 10 anos pela Relógio d'Água. Os cínicos não servem para este ofício. É um livro breve e intenso, organizado por Maria Nadotti, que reúne três conversas com o grande repórter Kapuscinski. Três conversas sobre o bom jornalismo. Numa dessas conversas, ele refere-se aos três requisitos importantes de uma profissão que atravessa uma grande revolução tecnológica que facilita o nosso trabalho, mas não o substitui. Quais são, para Kapuscinski, esses requisitos? Uma predisposição para aceitar sacrificar uma parte de nós, o aprofundamento dos nossos conhecimentos e, por fim, a recusa da ideia de que a nossa profissão é um simples meio para a fama e para o enriquecimento. Vou ler um pouco do que ele diz a respeito deste último requisito. Encontram-se muitos jovens jornalistas cheios de frustrações por trabalharem muito em troca de um salário tão baixo. Depois perdem o emprego e se calhar não conseguem encontrar outro. Tudo isso faz parte da nossa profissão. Por isso, a conversa decorre numa grande assembleia de estudantes. Sejam pacientes e trabalhem. Os nossos leitores, ouvintes e telespectadores são pessoas muito justas que rapidamente reconhecem a qualidade do nosso trabalho e com igual rapidez começam a associá-lo ao nosso nome. Sabem que esse jornalista lhe dará um bom produto. É a partir dessa altura que nos tornamos jornalistas estáveis. Não será o nosso diretor a decidi-lo, mas sim os leitores. Entretanto, Kapuscinski morreu e tudo mudou ainda mais depressa nestes 10 anos. Mas não mudou a natureza dos problemas, das perguntas para as quais a nossa antiga paixão pede respostas. Regresso a Kapuscinski. Há 40 anos, e sublinho há 40 anos porque foi justamente quando recebi o meu primeiro salário na rádio, um jovem jornalista podia ir ter com o seu chefe e expor-lhe os seus problemas profissionais, como escrever, como fazer uma reportagem na rádio ou na televisão. E o chefe, que geralmente era mais velho que ele, falava-lhe da sua experiência e dava-lhe bons conselhos. Agora tentem ir ter com o Sr. Turner, que nunca foi jornalista na vida e raramente lê jornais e vê televisão. O que é que isto me faz lembrar? Não poderá dar-vos algum conselho, pois não faz a menor ideia de como se exerce o nosso ofício. Não tem por finalidade ou princípio melhorar a nossa profissão, mas sim ganhar mais. Havia uma série de televisão chamada Lugrante. Passava-se numa redação, cujo chefe, interpretado por Ed Asner, tinha uma bela definição para o seu próprio cargo. Ele dizia que dava aos repórteres as histórias que gostaria de fazer. Ouvi coisas parecidas aqui a esta mesa a propósito de futebol, do treino, da relação dos treinadores com os jogadores. Aprendi muito esta noite aqui, antes de vir aqui testar os nervos. Eis outra palavra banhada de luz, esta palavra gostar. Ela é uma palavra-chave, porque é a razão secreta que nos leva a querer superar o medo neste ofício, que nos leva a querer fazer bem, é simplesmente que gostem de nós. É sempre uma encenação, uma arte, um truque, uma batota boa, uma batota de boa fé. E, nesse caso, uma mentira para chegar à verdade, à paixão da verdade. Ora, o mais das vezes, como disse Harold Pinter no discurso pré-gravado da cerimónia do Nobel em dezembro de 2005, o mais das vezes tropeçamos na verdade no meio da escuridão. Parece que falava de rádio. Interpelando a arte, a verdade e a política, Pinter disse o quando e o onde das grandes mentiras mediáticas destes dias de erosão dos valores, em que a ética dos princípios é substituída pela ética dos resultados. Para manter o poder, disse ele, é imprescindível que as pessoas se mantenham na ignorância, que vivam na ignorância da verdade, até mesmo da verdade das suas próprias vidas. Tal como a mentira vem de outro ofício, diria, de outra arte da indagação, de outra arte. Ora, como disse um dia Picasso, a arte é uma mentira. Na verdade, ele disse, todos nós sabemos que a arte não é verdade. A arte é uma mentira que nos faz compreender a verdade, pelo menos a verdade que nos é dado compreender. Mas eu rendo-me sem remorso à proposta de Flaubert. Ama a arte. Dentre todas as mentiras, é a que menos mente. É isso que me interessa na rádio, não sei já se no jornalismo. A arte que a rádio aconchega. O cuidado artesanal com as palavras. Trabalho delicado e perigoso, pois são matéria inflamável as palavras. É talvez a paixão que resta. Para mim, sem dúvida, é a paixão que resta. Paixão pela precisão, pela intimidade e pelo sabor das palavras, pelo som que há no silêncio quando as dizemos, quando as pesamos. Paixão pela aprendizagem, pelo aprofundamento, pela percepção do fundamento do erro. O poeta Manuel de Barros com O é um brasileiro que vive no Pantanal. É um dos poetas que mais amo. Ele dizia que era importante aprender a errar bem. Nestes 40 anos confirmei que aqueles que melhor tratam a língua portuguesa são aqueles que nas redações onde trabalhei mais vezes se levantam para consultar o dicionário. Amo a rádio e agradeço tudo o que ela me deu. Sem a rádio eu não teria conversado com Agostinho da Silva na sua casa de travessa do abarracamento de Peniche, ou num cenário negro, como se fosse noite, de um estúdio austero de televisão, sob o mote da vadiagem. Sem a rádio eu não teria feito a Fidel a pergunta desabrida, nem entrado com o meu gravador em casa de Laura Polan, líder das Damas de Branco, em Havana, e não teria gravado as histórias que ela me contou dos maridos presos. Sem a rádio não teria estado em casa de Fernando Val, em Coja, aqui perto, esse santo laico. Nem na de António Gedeão, em Lisboa, nem na de Maria de Lourdes Pintassílgo, que via mais longe, mais adiante, que a mediocridade engravatada em seu redor. Nem tinha andado 15 dias seguidos com o José Afonso numa maratona de espetáculos para as Forças Armadas, depois de 25 de Abril, em Angola. Sem a rádio não teria ouvido Herberto Helder, tarde desafio, falando de São João da Cruz, numa taberna de galegos, nas escadinhas do Duque. O mesmo Herberto Helder que ouvi, tardes seguidas, a escrever notícias da atualidade internacional na redação da Rádio Comercial, no fim da década de 70. O Herberto, esse poeta maior, que ao longo de tantos anos, fui ousando dizer, fechado no escuro do estúdio, com o estremecimento de quem é sacudido por um relâmpago, dai-me uma jovem mulher com a sua harpa de sombra. Sem a rádio eu não teria sabido, durante um mês, dia a dia, a linha de fronteira. Não teria estado um dia inteiro à espera de um comboio num apeadeiro de Casa Branca, no Alentejo, a gravar latidos de cães e a anotar que a senhora do apeadeiro pendurava lençóis num cordel. Nada aconteceu e fiz uma história em Casa Branca, no Alentejo. Não teria recolhido para o gravador histórias em Mirandês, Barranquenho e Mindrico. Não teria sentido a felicidade intensa de trocar voz com outras pessoas, de tocar outras pessoas com a voz, com o que a voz leva no vento. Porque a nossa voz, por mais colocada, e há quem saiba colocar a voz com pompa e salamaleque, há quem com ela faça a vénia e o gargarejo, nisso a fazendo descer a fasquia de um traque. Porque a nossa voz é para atear o fogo das palavras. Como poderemos usá-la para dizer: fique por aí, como se o ouvinte fosse um sem-abrigo? A nossa voz é coisa de respeito. É a voz da rádio. A rádio fala para a nossa voz na terra da rádio. Existe esse lugar e nós sabemos onde. Sam Shepard escreveu sobre ele. Conheci um guitarrista que dizia: a minha amiga rádio. Sentia um parentesco, menos com a música do que com a voz da rádio. A sua qualidade sintética, a sua voz única, distinta das vozes que a atravessam. A sua capacidade de transmitir a ilusão de gente a grande distância. Dormia com a rádio, falava para a rádio, discordava da rádio. Acreditava numa terra longínqua da rádio. Como achava que nunca encontraria essa terra, reconciliou-se consigo mesmo, limitando-se a ouvir a rádio. Acreditava que tinha sido banido da terra da rádio. e condenado a errar eternamente pelas ondas sonoras, ansiando por um posto mágico que o devolvesse à sua herança há muito perdida. É isto que tenho a dizer aos amigos que aqui dão há 25 anos a boa nova. Vim a escutá-los na viagem a partir de Coimbra. Um que entrevistava um músico de pés na terra. Outra que conversava inteligentemente sobre o humor português com dois convidados inteligentes. Agora não percebo o que é que escrevi, porque estou a postar a mão. Termino dizendo um soneto de Manuel Cid Teles, cujo centenário se está a comemorar com um programa vasto e muito interessante, pelo que percebi, por estes dias. Manuel Cid Teles, que morreu nesta terra da Boa Nova, todos os dias li que tocava piano para os que com ele viviam no lar da Oliveira do Hospital, e que, homem dos sete ofícios, como lhe chamaram, deu voz e fôlego e paixão também à rádio, onde trabalhou, à amada rádio. Sou como sou e não me importo nada que este ou aquele não goste do que eu sou. Sei o que quero e aonde quero vou a passo firme e fronte levantada. Amo essa mão estranha, ignorada, que do destino as linhas me traçou e dos outros diversos me tomou, dando-me esta alma inquieta, denortada. Louco, poeta, e que me importa a mim? Tantos falando porque eu sou assim, tantos dizendo o que eu devia ser. Sou como sou, e sinto até vaidade quando posso gritar esta verdade. Sou como sou, e assim hei de morrer.